3197, decolou de 2000, chame no 20, décimo 8, bom voo. 208, uma boa noite, bom tempo. Boa noite, está 3197. Está 3197, contato radar, suba nível 340, direto Leda. Nível 340, direto Leda, está 3197. Tono 344, complete aproximação, torre 18, decimal 95. 295, graças. Tono 096, desça, para 2000 pés, ajuste no 018, livre LS, após estabilizar. 2018, LS, 096. 60 graus com 8 nós, é porte visual com campo. Chuva leve, pista molhada, escorregadia. 7, apontar a visão, 344. Zona 344. Voz autorizado, pista na zero, zona 344. Voz autorizado, não, zero, 344. Gente, bônus 096. Gente, bônus 096, complete aproximação, torre 18, decimal 95. 18, 95, obrigado. Boa noite, bônus 096, 3, 37. Zona 344, Solas 31, libera direito, chamando 21, décima 9. Direita 219, chamando 344. Gol no 096, boa noite. Reporte visual com campo. Vento 1970 graus com 10 nós. Chuva leve, pista molhada, escorregadia. Gente, reporte aí visual no 096. Comandante, Papão, Serra Fox Bravo, para cruzamento. Tá, boa noite. Cruzado cruzamento, Serra Fox Bravo. Vou estacionar, frequência livre, boa noite. Comando 610, Bono 096. Tudo autorizado. Estou na 096. Estou na 096. Nas minhas salas 35, chamando 21 na decimal 9, sala. 1-209-09. Chame, centro Recife em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Centro Recife 251, alterna 2835. São 317, obrigado, bom serviço. Igualmente, bom. posição Golf, na Broad pelo 2795. O 2795 desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8, livre LS, aposta estabilizada, azul 2795. 2002 autorizado, LS 2795. Salvador, 14298, boa noite, uma delta. 14298, boa noite, identifique, chegada com médio 1, desça via para o nível 050, ajuste altímetro 1018. Gente, ponto autorizado, via com médio 1, até o nível 050, com ajuste altímetro 1018, azul, 14298. Rádio Salvador, boa noite, Rio 5974, informação Delta. 5974, acione identificação. Essa via chegada a Monf para 4 mil pés, ajuste altímetro no 01. Monf, 4 mil pés, no 06. Afinal, estabilizado, 2795. 295, autorizado final LS, chame a torre, 198, décimo 95. 295, ó. Torre 2795 na final. 95, reporte visual, forma chuva leve sobre o campo, altímetro no 018, está molhada. Gente. Falador, boa noite, 73-8-5. Quanto espera no zero, pronto? 73-8-5, mantém a posição. Tenho. Controle, Salvador, muito boa noite. Voo 9073, calibrando 2.10 para 1.70. O 9073, acione identificação, desça via, chegada bom médio 1 para nível de voo 060, ajuste de altímetro no 018, número 3 na aproximação. 7, acionou a gente, chegada via, desce para o 060 e acionou a gente. Voo 9073. Azul 4298, não autorizar. Serra 2368, na proa do 4298. Azul 2795. Vai escutar. Toca a pista, baixar o travado. 2795, foi autorizado, pista no zero, pista molhada. O vento é 1 no meio, 0 graus, com 1 no 5 nós, 15 nós. Entende. Sano 5, autorizado na área, manter, cabeceiro 1-0. Mantendo 0, Sano 3, Sano 5. As aeronaves estão na escuta do controle Salvador, informa a operação agora em instrumento, perto de 300 pés com 5 mil de visibilidade. Chuva leve sobre o campo, pista molhada. Gente, 21 decimal 9, boa noite. Direito, passado, 21, 9, boa. Porto 298, desça para 4 mil pés, a gente é altímetro 1-0 no 8. 4 mil pés com 1-0 no 8, com 4298. Fechou de voo, Serra Vito 366, 4298. Ok, então desça para 2500 pés, voe Serra Vieto 366, ajuste altímetro no 0, no 8. Está autorizado. Sinal do ILS WISC, reporte no localizador estabilizado. Autorizado, sinal do ILS WISC, voando 366 agora, para 2500 pés, do 4292. Salvador, uma boa noite, Chané 63, 1-3, informação Delta. Fecha Chané 63 no 3, acione identificação, desça via, chegada Monf para 4 mil pés, ajuste altímetro no 0, no 8, número 4 na aproximação, 63 no 3. 63 no 3, descendo via, chegada Monf, 4 mil pés, 1-2. Voo 9073, desse mantém a nível de voo 050. Autoridade 50, para o gol 9073. 15974, reduz a velocidade para 2-0 mais. Reduzindo 10975974. Possibilidade da. Estão 5, decola 53, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, boa noite. Salvador, boa noite, eu sou 38 no 5, Sambo ONU. Boa noite, eu sou 38 no 5, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo ONU para o nível 340. Sobe via para o 340, 38 no 5. Aproxima-se de 4 mil pés, 5974. Dessa via para 2 mil pés, ajuste no 018. Então, número 2 na aproximação. Passou o número 1, agora 8 milhas para a posição Duna. Para 2 mil pés, via 5974, número 25. Confirme o ajuste altímetro com 5974. O ajuste do altímetro no 018. No 018, graças. Oi, 073, o senhor está efetuando desvios? Do 9073, Salvador. Do 9073, controle, Salvador. Prossiga, na sua escuta, 9073. Efetuando desvios? Pelo pedido de Deus. Ok, gente. Agora está mantendo a proa de? Foi na proa para interceptar a estátua. Ok, gente. Final da pista no 014298. 98 autorizado, sinal LS, chame a torre Salvador, frequência 1895. 1918.95. Obrigado, tchau, tchau. Pronto. Torre Salvador, boa noite, 014298. Iniciando redução para aproximação, 5974. 5974. Da reporte visual. Coronavírus visual, azul 98. Boa noite. Desvio mini 18, gol 973. Vento de superfície faz 1429. No 60 com 13 nós, 13 nós. Reduz a velocidade para 1709. Reduzindo para 1709, gol 9073. Localizador, estabilizado, 5974. 074, autorizado, sinal LS, chame a torre, 1 no 8, 8, 9, 5. 8, 9, 5. Boa noite. Boa noite. 298, ciente avistado, o vento é 160 graus com 10 nós com 10 nós, pista molhada, tem pouso autorizado no 10. Pouso autorizado, pista 10, azul 4298, obrigado. Torre Salvador, sinal 978, estabilizado no ILS. Sinal 974, chuva leve sobre o campo, com pista molhada, número 2 na aproximação, guardando pista livre. 974. Também tanto faz. É toda arremetida só, senhor. Ok, então, autorizado o ISO, que desça para 2.500 pés, é forte e estabilizado no localizador. Gente, 2.500, localizador. Localizador. 3.815, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. 5974. Gente, Rio 5974, sem aproximação, guardando pista livre. Aguarda pista livre, 5974. 98, solo 02 na direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, obrigado, tchau. Altímetro no 0 no 8, o vento é 140 graus, com 12 nós, 12 nós, pista molhada, pouso autorizado, 9 no 0. 974. Torre 9073, autorizado final do ILS WISC, chame a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95, com o pouso. 2935, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, azul 2782, informação hotel, ongo para transplante. Azul 2782, acione identificação, proa de TAP. No ideal de descida, está autorizado até o nível de voo 050, ajuste altímetro 10018. Ajuste 10018, na proa de TAP, por ideal de descida, desce para o nível 08050. Azul 2782, informação... Corrigindo o Delta. 3305, acione identificação, chegada bom médio 1, desça via para nível de voo 050, ajuste altímetro 10018, reduza para 250 nós, número 5 na aproximação. Sim, segura 050, bom médio 1, 250. Xanene A3 no 3, desça para 2000 pés, autorizado o sinal LS, reporte localizador. 2 em pé, reportaria estabilizada, ele é X-Frame, a 3 3. 974, solo 04, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 219, 5974. O vento 140 graus, com 12 nós, 12 nós, pista molhada, tem pouso autorizado, pista no zero. Autorizado pouso para o gol 973. 3, solo 07, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. 9073. Salvador, clearance delivery, good evening. Go 1973, with Alpha information, at the stand 4. Request clearance to Galeão. Interceptando o curso do localizador. Número 3 no 3, autorizado final LS, chame agora a torre, frequência no 8, décima 9. 1895, muito obrigado, amigo. Até daqui a pouco. Torre Salvador, uma boa noite. Final 6313, estabilizado LS X-Ray, 2 milhas e meia marcador. Fechando a minha 313, chuva leve sobre o campo, deixa uma olhada, altímetro no 0, no 8, reporte visual para o campo. Reportarei. Desça para 2 mil pés após etapa em Roituna, está autorizado sinal LS, reporte localizador estabilizado, 2782. Após etapa, Tuna, 2 mil pés, reporte estabilizado, no LS, azul 2782. Qual a indicada que está mantendo, 2782? Inicialmente 180 nós, devido à turbulência, mas acredito que em mais 2 minutos eu consigo acelerar novamente. Gente, o TAN 3305 após uma centena, reduz para 2100 nós. Está autorizado descida até 4 mil pés. Ajuste de altímetro permanece no 08. O Channel 6313, sobe só 1500 pés. Signal 3 copiado. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, com 09 nós, pista molhada, Xanem 3-1-3. 3-1-3, copiado, livre pouso, pista 1-0. Reduções, são tráfego na posição 11 horas, são 0 milhas, no mesmo rumo, passando 90, descida para 2 mil pés, uma TR-72 com transporte de órgãos vitais, na 3305. Acelerando para 240 nós, até Duna, até 10 milhas de Duna, azul 2783. Gente, 272. 2, Juno 3, solo Juno 2, à direita, solo 2, 1, decimal 9, boa noite. Juno 9, daqui a pouquinho, obrigado. Autorizado a descer até 3 mil pés. Ajuste ao altímetro permanece no 08. 3 mil pés no 08, tá? 3 mil. Não, 3305, reduza para 1709. 160, seja. Custo alcançador, azul 2782. 2782, está autorizado, final LS, torre 18, decimal 95. 95. Obrigado, boa noite a todos aí. Boa noite. Salvador, azul 2782. 2772, altímetro no 018, forma chuva leve sobre o campo, pista molhada, reporte visual. Fortaleza 2782. confirma a descida 3305. Para 2 mil pés, autorizado final LS, reporte localizador, reduza para a velocidade de aproximação. O PR à frente, já informado, está com 130 de grau. É, está reduzido. 3305 para 2 mil, é boa tarde para o 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0108, quando for possível, proibido 6310. Está autorizada de Itape, 6310. Direto Itape, 6310. Salvador Azul 2782, confirmando, está autorizado o pouso, correto? Sim, Azul 2782, pouso autorizado. Pistão no zero, vento a 140 graus, com 12 nós, uma dúzia nós. Pista molhada. 3305, autorizado final LS, Chimetuz em Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, né? Torre Salvador, boa noite, 3305, estabilizado final da TV. Zero cinco, número 2 na aproximação, guardando pista livre, informe chuva leve sobre o campo, pista molhada e o altímetro no 0 no 8. 782, solos 21, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. À direita, 219, boa noite, azul 2782. O vento é 130 graus, com 12 nós, uma dúzia nós, pista molhada, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pouso, estamos zero no zero, tá 973, do you have inside the traffic, the short final, runway 10? Yeah. Aqui está isso, 1973, with cross track. 1973, after the traffic has passed, clear to line up, and wait, threshold 10. After the traffic, go 1973, line up and 1 way 10. Salvador, Rambo 8. Esse é o Papa Romeu, Sierra Pastrana. Fiz na direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Tá com 21, decimal 9, tá? 33, era 5, boa noite. Boa noite, Papa Romeu, Sierra Pastrana. Boa noite, Salvador, boa noite, bom 0 na linha. 0 no 0, pronto para decolagem. Segundo 096, fazendo a rolagem do Boeing da companhia, está autorizado a alinhar e manter o cabeceiro 1 no 0. Ótimo, do Boeing da companhia, segundo 0, bom 0 na linha. 973, clear the port takeoff, 10, the winds 130 degrees, weak 12 knots. Clear the takeoff, go 1973. Continuem a 3 no 0, após ETAP, foi Duna, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, reporte localizador estabilizado. Após ETAP, Duna, 2.000 pés, autorizado ILS X-ray, reportará estabilizado, 63 no 0. Airborne 925, call Salvador Departure Frequency 120.80, have a nice flight. 208, obrigado. Pista atualizada, mantendo uma olhada. Aguarde o contato com a torre. Salvador Departure, go 1973, peço uma torre para a Ferrari. Go 1973, radar contact on departure, climb to flight level 360, variação com departure, dock load, transition. 5-3-6-0-7-1-5-3 Salvador, uma boa, Papa Romeu, Sierra Fox Bravo. Papa Romeu, Sierra Fox Bravo, liberacionamento.